quando estiver sofrendo por amor e chorando de dor, pendure os olhos no varal e deixe que as lágrimas sequem. Maquinário de hits e beats, quanto tempo faz? Contraditório em território de guerra, em prol da paz. E eu fui apenas um freelancer, no quais palavras são cuspidas e tidas como um câncer. Bandeiras hasteadas em funerais, meu nome é visto em cada lápide como um vazamento de gás. Poeta surdo e mudo, vivendo no submundo desse mundo imundo. Eu vivendo em coma profundo, pare e respire fundo como um tiro de Colt. Minha pele é negra, vivo rápido tipo o Usain Bolt. No escuro da madrugada sou tipo um poste de luz e só paro quando o diabo fizer o sinal da cruz. Só não vai nascer, eu não vou acordar. O paraíso não existe, demônios irão nos buscar. O inferno é aqui, anjos irão rezar. Morrerei um pecador, de que todos vão se lembrar. O sol não vai nascer, eu não vou acordar. Morrerei um pecador, de que todos vão se lembrar. Roubei o brilho do sol, estrelas não brilham mais. Morro pelos meus filhos, mato pelos meus pais. Como um serial killer, abuso das vítimas. Como desocupação do Pinheirinhos, minha defesa é legítima. Poesia cancerígena, retrato relatos como cultura indígena. Faço preces e orações em cada dúzia de linhas, pus meu futuro em boas mãos. É claro, nas minhas fomos Vladimir Herzog contra a ditadura. Uma doença inexplicável que nunca acharão a cura. Matamos Adolf Hitler, somos o câncer de Fidel Castro. Uma odisseia do gueto, Jack Estripador sem rastro. Serei eterno no inferno pra cada puto. Eu distribuo orgasmos em cada beat que estrupo. Contrariei a lógica, pus o começo no fim. E eu vim tão foda que até meus medos tiveram medo de mim. Só não vai nascer, eu não vou acordar. O paraíso não existe, demônios irão nos buscar. O inferno é aqui, anjos irão rezar. Morrerei um pecador, de quem todos vão se lembrar. O sol não vai nascer, eu não vou acordar. Morrerei um pecador, de quem todos vão se lembrar. Me diz pra que eu vou lutar pra ser o melhor. Se eu nasci o melhor e veja o que aconteceu. Lendas vieram bem, mas eu vim melhor. Sinceramente, tá pra nascer alguém melhor que eu. Só não vai nascer, eu vou acordar. O paraíso não existe, demônios irão nos buscar. O inferno é aqui, anjos irão rezar. Morrerei um pecador, de quem todos vão se lembrar. O sol não vai nascer, eu não vou acordar. Morrerei um pecador, de quem todos vão se lembrar.